Só Deus sabe que fui um bom filho. Que todos aqueles que se aproximem de nós sintam a tua presença.